É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. É o Japãozinho, o brabo dos paredões. Essa vai pra toda vaqueirama do Brasil, meu irmão. Chama na moda, papai. Eu peguei minha maroca e gatei o meu rebox. E li o melhor cavalo que o Rio vai dar foto. Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão. O vaqueiro quando é bom. Eu quero ser campeão. O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão. E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o caos é o boi vacilão. E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o caos é o boi vacilão. E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão. Se queimar o caos é o boi vacilão. E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão. Gatei o meu rebox e li o melhor cavalo que o Rio faz da foto. E tem vaquejado e eu quero ser campeão. O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão. E eu peguei minha maroca e gatei o meu rebox e li o melhor cavalo que o Rio faz da foto. Vai de vaquejado e eu quero ser campeão. O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão. E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão. Se queimar o caos é o boi vacilão. E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão. Se queimar o caos é o boi vacilão. E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão. Vai. Se queimar o caos é o boi vacilão. E o vaqueiro que é bom, bota o boi no chão. Se queimar o caos é o boi vacilão. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. Japãozinho pra tocar dos paredões. André Cedeas, o moral de...